que da tua mudez soltes um grito. Que da tua mudez soltes um grito tão alto que possa ser escutado por mim. Que teu grito atravesse o oceano e penetre a cidade, rua, meu apartamento, corredor, sala, cozinha, onde te escrevo. Ah, que bom ter te escutado. Que bom saber por mim que não estás mudo.